Gemidos numa noite de domingo. Vozes. Abraços em amigos que trazem uma palavra. Lembranças já vem da pequena criança que tinha maldade na mente. Dependente da mãe, que era crente no pai. Era apenas um garoto inocente. Lembranças da criança em seu colo balançado, quando triste ainda. Sua mãe lembra da sua formatura, do pezinho com veneno. E pra comemorar o aniversário, tinha uma pá de criança em volta de um bolo feito de fubá. Com seu pai desempregado, não tinha dinheiro nem pra mistura. Sua mãe sem poder dar um presente, sentia culpa. Sabe quando eu dei? Eu sei que eu vi. Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz? Eu te eduquei, não tinha dinheiro, mas ensinei a minha parte, eu sei que eu vi. Maiorzinho ele estava, cabulava aula. Era novo, mas se ligava no movimento. De pouco em pouco lhe falavam. Um dia ele viu um maluco com boot muito louco. Pediu um igual pra mãe. Não entendeu por quê? Quanto podia ter? Ele não estava cansado daquela miséria, de toda aquela situação. 13 anos de idade, recebeu um bom presente da malandragem. De onde morava, ficou com dente. Uma proposta, 100 reais pra levar. Mercadoria era fácil, é só entregar. Chegou esse garoto em sua casa esse dia, com mistura, sacolas de Danone, a reveria. Surpresa, sua mãe quando abriu a geladeira, deu seu irmão e seu filho com seu marido a noite inteira. Pra onde você arrumou? Que mercado você roubou? Nunca te ensinamos isso. Você nem trabalha, menino. Quem te deu serviço assim? Tão novo, tão cedo. E mesmo assim, isso é estranho pra mim. Porque é que blá, blá, blá, blá, blá, blá. Foi ser mal a noite inteira, mas pra ele valeu a pena. Foi diferente de outros dias. Acordou cedo, disposto, sem medo para o trabalho. Entregaram uma arma na mão desse frangalho. Disseram que ele teria que cobrar uma dívida. De um noia que se pá, ele teria que matar. Gelou, falou pros malucos. E os malucos disse: cê quer coragem, dó? Não. Essa carreira aqui, com isso aqui, cê vai ter coragem pra matar a noite inteira. E assim foi se tornando mais psico da quebrada. Matava sem dor e sem dó, ócido físico só pelo pó. A cocaína lhe fazia mais homem nessa sangria. Um dia ele matou um homem com 15 tiros e ainda ria. Sua mãe, sua amiga de corrida, a vida inteira já sentia, previa o que no futuro aconteceria. Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz? Eu te eduquei, eu te ensinei, eu te eduquei. Sabe quanto eu lutei pra fazer você feliz? Eu te eduquei, não tinha dinheiro, mas a minha parte eu sei que eu vi. E certo um dia um jovem que era tirado, só porque dizia que era crente e Jesus em sua vida sentia, parou esse garoto e disse pra ele mudar de vida. Nem deixou o crente terminar, já saiu socando, tá no coronhada, na cara e na boca do fulano, gritando. Ele se achava mais homem que qualquer um. Uns diziam que ele tinha jurado tal de Mussum. E na noite passada sua mãe ouviu. Foi lá pra fora e viu o tal Mussum. Saiu correndo e disse: Deus, cê sabe que eu fiz de tudo. Mas ele não me ouviu e preferiu esse outro mundo. No velório, pai e a mãe chorando, poucas palavras, conversava com o corpo do filho morto. Sabe quanto eu lutei? Fazer você feliz. não sei o que eu fiz. Sabe quanto eu pra fazer você? Eu te eduquei. A minha parte eu sei. Meu Deus, eu sei que eu fiz.